parecia o costume da dança. Ai, meu amor. Thank you.

e Bassano, Manus e Baraya, Manus e Ninga, Manu Dua, Manu Dio, Ainha de Intuição. Vida. Se comer ou pra comer, voglia di da ca consola. Manda pa via di bo, che sogno scoperto sì. A via di bo, un capagna per i miei ragazzi di vita. Manda pa via di bo, che la vai. Sono mondi san Maria, llámame, una ya. Papa Moreno, oh, Baluranga, me sigue tu amor, suma bo. Papa Moreno, oh, Baluranga, me sigue tu amor, suma bo. Papa Moreno, oh, Baluranga, me sigue tu amor, suma bo. Papa Moreno, oh, Baluranga, me sigue tu amor, suma bo. Asuman de tiro na nyabaranga, pensan que te miri tu suma bo. Papa Moreno, oh, Baluranga, me sigue tu amor, suma bo. Asuman de tiro na nyabaranga, pensan que te miri tu suma bo. Sol me quemó, inna sereno, inna sereno. Papa Moreno, oh, Baluranga, mi sigue tu amor, suma bo. Alana sol de corriendo me quemó, inna sereno, inna sereno. Papa Moreno, oh, Baluranga, mi sigue tu amor, suma bo. A mi sigue tu amor, niña valoro, ayo valurtene. Papa Moreno, oh, Baluranga, mi sigue tu amor, suma bo. A su mando tiro una ñabaranda, pensan que a ti miri tu suma bo. Para no levar.